3894, prossiga. Oi, querida, ainda em condenação com o centro, já me confirmar a pista em uso em Salvador? Pista 28. Pista 28, obrigado. Podia confirmar o vento na superfície? Recebendo a frequência do ativo, tanto 3894? Recebemos, mas nossa informação que nós tivemos do METAR atualizado informaria que o vento estaria mais para 10. Então, eu gostaria de confirmar apenas para ficar mais preciso da nossa descida. Bono 601, inicie, espera aí, pitch, curva pela direita. É pela direita então, ou pela carta ou pela esquerda? Gente, esquerda. Ok, esquerda, espera sobre pitch, descendo ao 40, Bono 601. Vento está valendo 240 até 180 nós de direção. Tanto 240 com 80, obrigado. De 240 até 180 graus. 240 com 180, muito obrigado. Controle, o Alfa Victor Gillette atingiu o través de Farid, confirme órbita sobre Farid 2000 pés. Alfa Victor Gillette, prossiga em condições visuais para a da rotatória. Ciente, em condições visuais, mostrando 2000 na prova da rotatória. O Bravo X-ray Fox desça para 1500. O Bravo X-ray Fox Trot descerá para 1500 pés, controla na rotatória. Bravo X-ray Fox, chame torre 1-8, decimal 95. Quente, chamar a torre, o Bravo X-ray Fox Trot. 116 on board endurance, 4 hours and 31 minutes, alternating galleon, request test. Salvador ground at 3175. 3175, and confirm person on board and alternative and endurance. 116 on board, 4 hours 31 minutes, alternating galleon. In approved taxi via India Alpha and Golf, and holding point taxiway Golf, contact tower 118.95 and negative contact and call 118.60 and have a good trip, altimeter 1013. Okay, clear taxi via India Alpha and Golf, then contact tower 118.95, if negative 118.0175. Bono 601, no negativo. 6017. Sou Juliette, torre 118, decimal 95. Juliette, torre 118, decimal 95. Grato. 56. Ciente da Charlie para Recife 410. Ciente 410, Recife, aguarde cópia. Aron, Melinha, saída. Obrigado. Leve 07, aeronave, o Boeing 738 na final, 5 milhas para a cabeceira. Ciente. Manda autorizado a Pro Aduna. Ciente. Negativo, 3545, aguarde. Negativo. 190 da Visual com o Airbus da companhia que está taxando a Taxway Alpha. Gente, o TAN 3190 de passagem, Airbus, após o mesmo prossegue táxi via Alpha Juliette ou Índia, seu critério para o Gate 02. Alpha Juliette ou Índia, ao meu critério para o 2, 190. Trono 5, copia. Chamou o Tripe? Chamo, pronto, cópia. Prossiga. Tripe 5415 está autorizado para Ilhéus, número voo 120, via Golf 677, decola da pista 17, com curva à direita após decolagem na saída Coral. Transponder 0273 e a frequência do controle 119.35. Ilhéus, nível 120 pela Golf 677, decola do 17 com curva à direita, Coral 0273 transponder, controle 1935. Está pronto para o puxo e acionamento Trip 5415. Trip 5415, ajuste 10, 13, ajuste padrão, está autorizado para o pushback acionamento. Chama para o táxi. Chama para o táxi, Trip. Antônio Gol na 601. 601, não prossiga. Gentileza, confirme o tempo estimado de espera. 601 tem condições de alongar essa perna de afastamento por mais 30 segundos, além dos 1 minuto? Afirmo. Está desfazendo a curva de aproximação e vai alongar mais 30 segundos. 601 e após? Após vamos verificar a aproximação. Porém, descerá restrito ao 30 inicialmente. Gente, se for se demorar muito para realizar o nosso pouso, eu gostaria da meteorologia de Aracaju aqui, que vai ser nosso aeródromo de alternativa. Capa? Capa, ciente. Número 2, ingresse Juliette Gate 05. Juliette 05. Zeruno, infame iniciando a curva de aproximação, gol no 601. Tá nela agora, curva de aproximação, gol no 601. Gente, gol no 601. Desça para nível 030, a partir de agora está sob vetoração. Complete curva à esquerda, voe na proa 180. Nível 030, esquerda 180, sob vetoração, gol no 601. G07. Ok, controle, o G07 vai ficar aqui no setor, pode efetuar as aproximações e assim que terminar essas aproximações, o G07 se reposiciona para a nova passagem, a capa. Gol no 601, reassuma a navegação. Desça para 2.500 pés. Voe da presente, Serra Vitor 363 para final Renato. Serra Vitor 363 na proa, para a Renave da 28, descendo para 2.500 com 1.013. Gol Rono 601. 5, pronto para o táxi, POB 56, altura 64 horas e 20, terceira posição. Principal, ingresso na Lima, mantenha a posição na mesma e chame a torre em 118.95, caso negativo contato, 118.612 alternando e o ajuste é 1.013. Tem um bom voo, boa noite, trips em 415. Mantenha Lima, chama 1895 ou 1865 ou 0.040, espera sobre o cara no 040, tem previsão de espera? Informe, o senhor vai fazer efetuar RNAVE ou VRD6 da 28? É RNAVE. Ciente, então aguarde, espera sobre o Serra Vitor 362. Serra Vitor 362, vou 1.602. Controle, quando autorizado, G07 está pronto para passagem, ok? 107, mantenha a posição em 360 pela sua direita, aguarde. Há uma aeronave no momento a 12 milhas da CAP, seja autorizada a aproximação e já tem outra autorizada a decolar. Ok, gente, vamos manter por aqui. Salvador, boa tarde, Altan 3894. Como está, Charlie? 3894, informe estacionado 4525. 4525. Gente, então 3894, chegada cara e desça ao nível 050. Acione identificação, programa e espera sobre a posição cara. Quem espera em sobre Cari, o TAN 3894, descendo para o 050. E como se efetuará o RNAV da pista 28? A intenção é essa. Gente, então desconsidere Cari, Serra Vitor 362, espera nível 050. Entendeu, agora voa o Serra Vitor 362, confirme. Aguarde, espera sobre o Serra Vitor 362, mantendo o nível 050, TAN 3894. Serra Vitor 362-050. Está autorizado para Recife. 410 é o nível. 28, com a direita. Saída Aron Medim. A previsto que 58. Responde 5444. Controle 1935. Gol 1856. Correto, gate 09, chame pronto para o inspecionamento, ajuste 1.013, segundo 856. E 13 está pronto já para o inspecionamento, 1.856. Gate, boa noite, 56, está autorizado para o inspecionamento, chame táxi. Autorizado, depois será para o táxi. Está ciente que tem uma aeronave na aproximação para pouso na pista 28, no momento a 8 milhas da cabeceira? Ah, tá ciente, sim. Tá circulando aqui no setor. Ok, sim. Transformador no 399, gol. 2000. Voo 399, está livre a restrição, está presente, suba para nível 380, saída Gole, transição Eval. Gole, Eval, 380, 1399. Solo Salvador, L6720. Quem chamou? Com Webjet 6720, centro da Delta, Galeão nível 340. Gente, 340, Galeão, aguarde a cópia, o ajuste no 0 no 3, o Web 6720. Guardando no 0 no 3, 6720. O 07 está autorizado passagem. Ok, vai efetuar completar a curva então pela direita e vai se encaixar para a passagem. Sim. Para o táxi, o Gol 1856, POB 81, autonomia de 3 horas e 22, alterna sábado. 856, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 95, ajuste no 013, vamos. 7, Juliette, Alfa, na Golf, torre 1895. Gol 1856, obrigado. Webjet 6720, copia. Na escuta. Web 6720, autorizado Galeão 340 nível, Pêndulo 14. Decolada 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, Gonza após Crate. Transponder 5446, controle 119, decimal 35. Gole, Gonza e Crate. 5446, 119,35 será a frequência. Afirmativa, tá 3894, está previsto duas esperas. Ok, vai descer para 050? Afirmativo, tá 3894. Pode fazer a espera da presente, senhora? Tem uma formação bem em cima do encerramento 362. Autorizado, espera da presente, tá 3894. Já tá iniciando a espera. Boa noite, mano, 601 na livro da pista, tá na Delta, na sua escuta. Boa noite, voo no 601, táxi em frente, Quilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Quilo, Pátio 3, reporta para ingresso no Pátio 3, voo no 601. Controle... Salvador, boa tarde, Trip 5415. Trip 5415, contato radar. Bom nível 120, saída Coral. 120 na Coral, trip 5495. Ingressou aqui errado na parte dele, ok? Confirme? É o Gol 601, se enganou aqui, entrou na Alfa. Gente, Gol no 856, mantém a posição. Já tá mantendo. Gol no 856 tem condições de curvar à esquerda, ingressar pelo pátio 1 no Via Índia, fazendo um 180. Privatiza, curva à esquerda agora, então 856. Gente, obrigado. Sem problema. Gol no 601, vai dar passagem à aeronave da companhia após ingressa. Correção, vai manter posição antes da Juliette, aguardando para ingresso no Pátio 1. Gol no 601, mantém antes da Juliette, aguarda para ingresso no Pátio 1. Agradeceu, colega Dragão. Um abraço. O TAM 3894, mais uma espera ou apenas essa? Necessário. 3894, duas esperas. Inicialmente. Inicialmente. É o número 2? Afirmativo. É positivo, tanto 3894. O meio ingressa Índia, pátio 1, vai prosseguir após via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 95. Gente, pátio, Juliette, Alfa. Aguardo o 601 passar ou passa antes dele? No 601 tá vindo na retaguarda agora. Tudo bem então. Agora aqui a gente viu aqui, tudo bem. Então, aí vai ingressar Juliette Alfa, Golf Torre 1895, obrigado. Obrigado, Edinho. Bom voo aí. Até mais. Solo Bono 601, está em frente ao gate 3, não tem ninguém. Ah, o sinalizador está vindo agora, obrigado. Zero para Brasil. 7400 Brasília, aguarde a cópia, Bono 764. Tá. Está na espera, tá? 3894. Prossiga na chegada até a posição CARI. Tá, 3894. Pro ACARI, cara, vai ficar fora do perfil da chegada da RINAV. Teria a possibilidade de o Serra Vitor 362? Afirmativo, Serra Vitor 362. A arremetida do 07 deverá ser pela direita ou esquerda, senhora? Direita, GV 07. Confirme, pela direita ou esquerda? Direita, GV 07. Pela direita, sim. O 1602 já assuma a navegação na Prota Serra Vitor 363. 363. Sete na escuta. É só confirmando, a saída é Gole, após a posição é Val, após Gonza, após Krat. Gole, Eval, Gonza e Krat. Certo, obrigado. Para o pushback acionamento. 4-6720, autorizado, chame táxi. Câmara. Solo, Salvador, boa noite. Da 8002, informação Delta. Para Galeão. Então, 8002, aguarde a cópia Galeão, 360. Aguardando. A partir de 15 milhas. Até 4 milhas da cabeceira. GF07. GF02, informe estabilizado na final do procedimento RNAV. TAN 3894, redução para 1-80 nós. 1-80 nós, TAN 3894. Barra recente. Só passando o CAV 362. Desça para 2.500 pés. Aguarde para aproar o Serra Vitor 363, estando 3894. Mantém a proa, descendo para 2.500 pés, estando 3894. Da 22, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ocito. Transponder 5457, controle 119.35. 400, autorizado, Brasília, Prisulu 17, decola da 28. Gole, Ocito, é a saída, com curva esquerda, 5457, eu transpondo, extensão 35, controle de saída, gol 1764. 1764, correto, chame pronto para push, é acionamento. Chamaremos, obrigado. Contato radar, subo ao nível 360, está presente pro de Ocito, solicitado pelo Centro Recife. Voando Ocito em ascensão 360, 3567. Ocito 002, copia? Viu, prossiga. Então 8002, autorizado Galeão, 360 nível, Operador Luno 4. Decola da 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval, Gonza, Crate. Transponder 5456, controle 199.35. Autorizado Galeão, 360, pois o Luno 4, pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Gonza, Crate. 5456, 1935. Então 8002, correto, chame pronto para o push e acionamento. Está pronto, na posição 1-1, está 38002. Então 8002, autorizado, chame táxi. Bora, táxi. Nono 602, chame torre, o Nono 8.95. TAN 3894, reassuma a navegação, proa do Serra Vitor 363, informe estabilizado na final do procedimento RNAV. Ok, Serra Vitor 363, vamos reportar estabilizado a RNAV, o TAN 3894. Só 9-7-6-7-2-0 para o táxi, POB de 133, alterna com fins com 320. 7-6-7-2-0, táxi via Índia Alfa, quando na Golf, torre no 8.95. Caso não consiga contato, 1.8.6, o ajuste 1-0-1-3. Bom Golf. Índia Alfa Golf, quando na Golf, 118.95, caso negativo, 118.62. Web 6720.